Dona Padilha que pegou e falou, então deixa o Egum vir. O Egum de Tata Caveira. O que que é, para quem não entende esta palavra, Egum? Egum é um desencarnado que está numa fase transitória para uma evolução espiritual. Egum não é Kiumba, falou Pandé. Egum apenas é um espírito desencarnado que quer sim buscar uma evolução para o seu espírito e para as pessoas que o procuram. Na verdade, ele está girando na linha de Tata Caveira, porém não é o Exu Tata Caveira. Se apresenta como tal, porém não é Tata Caveira. Exu, Pandé. Exu Tiririlona, Exu Tiririlona, Tiriri. Tiriri. Tiriri. Tiriri. Tiriri. O Exu Tiririlona, Exu Tiririlona, Tiriri. Tiriri. Minha padrinha mandou vir, né? Pra trabalhar, né? É, pra falar com o homenzinho do seu lado. Padrinha mandou vir, que é pro trabalho. É? É, trabalhar, tá. E assim, ó. Assim, ó. Botar agora? É. Aí figura, ó. Ó. É bonito, né? Tá bonito, é. Tá bonito, tá podendo usar as coisas agora, né? Assim, né? Jefferson, pode falar com ele? Ele tá ouvindo? Ô, seu Exu, tudo bem? É, sim, é. O senhor está me ouvindo bem, seu Exu? Sim. Como é que foi a sua conversa com a dona Padilha? Padilha mandou vir, é. Tá. Ela disse assim, ó, que é trabalho. O senhor... Que é trabalho pra fazer. Trabalho para fazer, claro. O senhor pode contar para a gente um pouco da sua história? É assim, é. É assim, ó. Hoje, eu obedeço a Padilha. Eu desencarnei. Sabia? Não, senhor. Aí... Quê? Eu não ouvi. O senhor falou que o senhor desencarnou e depois? Aí lá, né? Lá no cemitério eu falei com o Mulu. Aí o Mulu mandou falar com a Padilha. E a Padilha me trouxe pra casa dela, é. Pra me aprender a ser Exu, é. Entendi. Pra mim evoluir, é, vou ganhar evolução. Certo. Vou ganhar evolução, vou. Isso é bom demais. Tô trabalhando pra isso, é, tô trabalhando, é. Que trabalho que o senhor tá fazendo pra isso? Eu faço as limpezas espiritual. De toda a negatividade que coloco assim, é. O que passa por aqui, né? Ou nas pessoas que procuram, né? Aí eu tô aprendendo a limpar o aura das pessoas. Limpar a energia negativa, é. E transferindo do negativo pro positivo, é. Antes de a dona Padilha encontrar o senhor, o senhor fazia o quê? Eu tava perdido, é. Eu não tinha ninguém pra me ajudar. ao incomodar as pessoas, é. Eu era obsessor. Claro, claro. E por que o senhor entrou numa falange com o nome de Tata Caveira? Porque assim, ó, a linha de caveira é a mais próxima do Mulu, né? Aí assim, ó, eu vou trabalhar muito na linha da cura, é. Curar as pessoas enfermas, é. O senhor hoje faz bondade e antes o senhor fazia maldade? Mas eu não queria fazer maldade, né? Eu era assim, como é que dizer? Eu era assim, ó. Eu me aproximava das pessoas, é. Pra pegar um pouquinho do que elas tinham, da energia delas. Porque eu tinha medo assim de ficar fraco, é. Porque era muito escuro onde eu tava, né? Aí eu vinha buscar um pouquinho de luz das pessoas. Só que não queria, mas estragava, né? Entendi. O senhor não... pode falar. Não é porque eu queria fazer mal. Mas eu não tava entendendo que fazia mal. Hoje eu entendo, é. Hoje eu entendo. E aí... Que tipo de mal o senhor fazia de ficar perto das pessoas? Eu sugava energia, né? Eu sugava energia das pessoas, é. Eu atrapalhava eles. Entendi. Qual que foi o maior sofrimento pelo qual o senhor passou depois que... foi pro mundo espiritual, depois que morreu? Foi não, assim, ó, não consegui me encontrar. Porque assim, ó, aconteceu o quê? Eu apenas tava no lugar escuro. Ah, aquele lugar era muito ruim, é, muito ruim aquele lugar. Aí eu achei um lugar pra sair, né? Aí saí daquele lugar escuro e comecei a ver todo mundo de volta, né? Aí vim pra esse plano mais da terra assim, ó, mas eu era espírito, não era terra. Eu não tava mais encarnado. Mas eu via todo mundo nesse plano, né? Terreno, né? A sua vibração tá começando a influenciar o aparelho. Já voltou ao normal já? Mas... O senhor tá me ouvindo bem? É sim, é. Pode continuar, por gentileza. Aí assim, ó, eu não queria voltar pro lugar escuro. Aí eu ficava perto das pessoas que tinha luz, né? Claro. Qual que foi a maior maldade que fizeram pro senhor? Foi ter me matado, né? O senhor pode se lembrar das circunstâncias sem sofrer na emoção aquilo que aconteceu? Não. Entendi. Foi, né? Mas eu tô melhor, sabia? Como? A Padilha me ensina. Hoje eu tô bom porque a Padilha me ensinou a ser bom, é. A Padilha tá me ensinando tudo, né? Claro. Quando um Exu socorre um espírito desencarnado, vocês se tornam fiéis àquele Exu, àquela Pombogira, certo? É sim, é. A Padilha é flor de mulher, é. Ela que manda em eu, né? Eu só faço o que ela pede, né? O que aconteceria se o senhor desrespeitasse uma ordem dela? Eu não sei, porque eu nunca fiz, homem. Mas. Claro, claro. O senhor respeita ela por medo ou por gratidão? Por respeito. Porque ela é maior que eu, né? Quando se diz que no mundo espiritual alguém é maior que a gente, o que se quer dizer com isso? Que mais evolução, né? Tem mais tempo, né? Claro, claro. Tem mais tempo na espiritualidade, mais conhecimento. É, quem tem mais luz, né? O senhor já tem bastante luz? Tô tendo bastante, né? Já tô ajudando as pessoas que vêm procurar eu. Encarnadas mesmo, né? Que vem com dor, que vem com doença. Eu ajudo, eu curo. Não só doença da carne, mas como doença do espírito, né? Claro, claro. Foi difícil para o senhor aprender a incorporar num aparelho físico? Foi. Porque no começo assim que eu vinha, né? Quando eu saía assim, ó, eu deixava esse menino que tá assim comigo, eu, todo dolorido do corpo, né? Eu não sabia como é que fazia pra ir embora depois, né? Porque eu nunca incorporei assim, ó, nesse menino assim, ó, direto, né? Sempre fosse o que eu dava pra dizer que deixou chegar, né? Aí me puxava. Aí eu chegava, né? Só que eu não consigo assim, ó, ficar em pé. Não tem essa coordenação ainda pra isso. Só consigo manipular os braços dele. O senhor tira a habilidade dele de se sustentar com as pernas quando o senhor incorpora? Eu não tiro, mas eu não consigo. Entendi. E por que que o senhor não consegue ficar em pé? Não sei. Mas eu não deixa. O senhor disse que o senhor não sabe que a Padilha não deixa? Só com as mãos. Como? Eu posso trabalhar com as mãos desse menino e com os braços desse menino. Só isso que eu preciso para trabalhar agora. Entendi. E qual que é a meta que o senhor tem para o seu futuro? Eu é ajudar todo mundo que precisa, né? A não cair assim na mesma burrice que eu caí, né? O senhor pode repetir, por gentileza? Ajudar todo mundo que me procurar pra não fazer as mesmas coisas erradas que eu fiz, né? Tá certo. Então, vamos dizer que a pessoa que está agora, qual que foi a coisa mais errada que o senhor fez e que o senhor gostaria que a pessoa que está ouvindo não fizesse? Não matar, né? Mas Matar é muito feio, né? como? Matar é muito feio. Muito feio. Mas quando a gente mata, e quando a gente mata por necessidade? Não sei porque não matei por necessidade, matei por maldade. O senhor matou por maldade mesmo, para ver o tombo. Não gosto mais disso, não. Não gosto mais. Tô arrependido. O senhor já foi em algum lugar onde o pessoal fazia sacrifício com o sangue? De animal ou de pessoa? Como é que foi a experiência? De animal ou de pessoa? Ah, conta pra gente as experiências que o senhor teve relacionadas ao sangue enquanto espírito. Eu só participo de sacrifício de animal. Falando do meu ser desencarnado, né? Sim, senhor. Só com sacrifício de animal. Que eu participo. Certo. E como que acontece? O que que acontece? Porque assim, ó, vocês que estão encarnados, né? Vocês têm energia própria, né? Tem ectoplasma, né? E o espírito não tem, né? Uhum. Quando o espírito usa a matéria, ele suga um pouco, né? Da energia. Aí aquele sangue que é derramado assim do bicho pra entidade é pra equilibrar, né? Porque o sangue tem ectoplasma, né? Certo. É pra substituir, né? É pra o quê? Pra substituir aquele ectoplasma que foi gasto, né? Uhum. Pra revigorar. Claro, claro. Que efeito que tem essa bebida que o senhor está tomando agora no seu espírito? Por enquanto, a padinha só mandou tomar. Eu sei que depois, ó, eu vou poder manipular ela, né? Uhum. Mas não aprendi ainda a manipular. Eu sei que é o fogo, né? E o líquido, né? Tudo junto, né? Padinha mandou tomar assim que é pra manter o equilíbrio, né? Pra manter o trabalho. Que ela diz que enquanto eu bebo, ela manipula pra eu. Uhum. Enquanto o senhor está incorporado, quantas outras entidades estão lhe ajudando nesta comunicação? Só Dona Padinha. Claro, só Dona ela Padinha. Basta. É, porque ela que me obedece, né? Eu obedeço ela, é. O senhor teria qual aparência se pudéssemos vê-lo com os olhos da carne, da matéria? Só osso. Só osso? É sim, é. É osso só. Tata caveira é só osso. É osso só. Aproveitando, qual que é o ponto de Umbanda que o senhor mais gosta? Lá no alto. Da ladeira apareceu um moço, perguntaram quem era. Era o Tata Caveira, era o Tata Caveira que chegou para trabalhar. Se uma pessoa chega diante do senhor incorporado nessa matéria e lhe pede para fazer uma amarração, o senhor faz? Amarrar o quê? Amarrar é fazer alguém gostar dela sem a pessoa ter a vontade. Não, não se pode, né? Aí é feitiço, né? Sim. Só faço limpeza. Como? Eu só faço limpeza espiritual e assim, ó. E tô aprendendo a trabalhar com as curas, né? Com as curas também? É, sim, tô aprendendo, né? O que que o senhor já aprendeu? A fazer passe mediúnico, né? Como que faz? Por isso que a padinha mandou eu trabalhar só com as mãos e os braços do meu menino, né? Uhum. Que faz com as mãos. A imposição das mãos, né? Uhum. Aí eu coloco a mão, meu menino... Mas com a minha energia, né? Uhum. Aí eu pego com a esquerda o que é ruim e com a direita eu dou o que é bom, né? Eu pego a doença com a esquerda e dou a saúde com a direita, né? O que... Que tipo de forma, pensamento ou miasma o senhor já viu nas pessoas? Muito medo, né? Muito o quê? Muito medo. Uhum. As pessoas são muito medrosas, né? Não é pra menos. O que que o senhor acha que causa medo nas pessoas e por que o medo não é bom? Porque pra mim o medo é falta de fé. Quem confia, quem tem fé não tem medo. O senhor não acha uma maldade sacrificar um animal para fornecer o ectoplasma que um espírito precisa? Quem come carne não acha uma maldade matar um boi pra comer. É, na sua encarnação a senhora era bem inteligente, hein? É, sim, eu sou inteligente, é, sou, não sou burro, não. As pessoas confundem o espírito muitas vezes não ter muita luz com ser burro. Confunde, né? Confunde, me confunde muito, sabia? É assim, meu irmão, vou explicar pro senhor. Todo ritual que eu participo, do corte do Exu, do sangue pro Exu, sabe? Sim. É cortado galinha, né? E galo, né? Uhum. Aquela galinha, aquele galo, sabia que ele é feito? É feito assim pros humanos comer. Uhum. Claro. Existe um respeito, né? A gente chama assim, como é dizer, eu ainda não ganhei só pra eu, sabe? Mas a Padilha ganha pra ela. Uhum. Ela ganha assim a galinha dela, né? Aí corta, só usa o sangue assim pra fazer energia dela, né? Espiritual e pra matéria, né? Aí assim, ó, a carne da galinha depois é distribuída pro povo comer. Certo, claro. E ninguém pode comer galinha viva, né? Eu gostaria que o senhor ensinasse a gente qual que é o maior bem que o senhor pode fazer para um ser humano e depois dizer qual que é o maior mal que o senhor tem condição de fazer para um ser humano na condição que o senhor está hoje. O maior bem que eu faço, que eu sei fazer agora, né? Uhum. É limpar as energias negativas e transformar em positiva. E se a pessoa tiver uma doença, que eu puder, que nem todas eu posso, né? Mas aquilo que eu posso, eu faço, né? Eu tiro a doença de sua saúde, né? O maior mal que eu fiz é uma questão de ponto de vista. Um homem ameaçou de matar dois inocentes, né? Aí pra salvar uma vida eu tive que levar uma. Nossa. Mas, e Deus deixa isso acontecer? Como que é? Vai do ponto de vista se o que eu fiz foi mal ou se foi bom. Bom, se Deus deixou que acontecesse, deve ter sido bom. Porque assim, ó, sabe essas pessoas que não prestam? Não, sei não. Assim, ó, esses que matam, que roubam. Ah. E que usam droga. Que isso? Era um desses. Usava droga, já tinha matado mais vidas, né? Aí por uma injustiça, ameaçou duas pessoas inocentes de matar, né? Então, antes que matasse dois inocentes, ele foi primeiro. E como é que o senhor realizou isso? muito trabalho, né? Não foi tão difícil. Conduzi ele, mesmo que ele não querendo, mas ele foi cair assim no lugar que tinha o inimigo esperando. E o inimigo soltou aquela coisa que gospe fogo. É... deixa eu ver o que que é. Uma coisa que cospe fogo. É. Ah, arma. Ah, entendi. Uma arma. É, ele quem sem querer querendo, sabe? Do nada caiu de o inimigo, né? Uhum. Na verdade, quem matou foi o inimigo, né? Que botou aquela coisa que cospe fogo. É. Eu só queria chegar na frente do inimigo. Eu vou ensinar uma palavra nova pro senhor hoje. O senhor não vai esquecer mais. Sim. Como? Ensina. Essa palavra que... dessa coisa que cospe fogo chama... revólver. Revólver. Sim, é. Já escutei. É revólver. Foi isso que ele usou? É, que não fui eu que usei o revólver, foi o inimigo, né? Foi outro humano. Então só conduzi esse injusto na frente do inimigo. E o inimigo pegou o revólver e cuspiu fogo. Entendi. Eu vou... Como é que é? Aí duas vidas inocentes ficaram libertas, né? Graças a Deus. E como é que o senhor vê a Deus? Como é que o senhor vê Deus? Entende Deus? Qual que é o seu entendimento hoje? Vê melhor do que quando eu era encarnado. Uhum. Quando eu era encarnado, eu usava o nome de Deus como desculpa. Nossa. Era a desculpa que eu usava com meus defeitos. Agora eu vejo que ele é muito sagrado mesmo, né? Pois eu sei que ele é sagrado mesmo, que ele disse, né? Porque a própria palavra já é bonita, né? Aí as pessoas usam essa palavra pra fazer tudo de errado, né? Faz erro, depois falo que Deus pode proteger, que Deus perdoa, né? Mas se sabe que é errado, por que que faz então, né? É, então, e aí, como que fica? Igual eu, né? Sabia que era errado que eu fazia e usava como Deus como desculpa, né? Mas não tinha fé e não tinha veneração, né? Não acreditava muito, né? Agora eu vejo, se eu tivesse mais fé, que acreditasse mais e seguisse mais a orientação dele, né? Podia não ter tido o destino que eu tive, né? Sim, ó. Fala pra pessoa que o senhor conhecer, pros seus amigos, não usar Deus como desculpa, sabia? Como é que é? O senhor pode repetir que cortou aqui. Fala para as pessoas que o senhor conhece, não dá Deus como desculpa. Estão usando muito o nome dele como desculpa. Nossa. Como assim? Vou fazer o que eu quero da minha vida, porque Deus é bom, Deus está comigo. Deus não tá bom com quem faz errado, não. Deus não se agrada. Faz as coisas erradas. Sabe que pode ser errado. Sabe que não tá certo. E não admite uma opinião alheia. Porque acha que aquela pessoa que tá vindo com uma palavra amiga... não é Deus para estar falando as coisas. Nossa. Se os seres humanos, se os seres humanos hoje soubessem mesmo assim, o que que é o julgamento de Deus, não falavam isso à toa. Claro, claro. E qual que o senhor acredita ser a lição mais importante que o senhor gostaria que as pessoas levassem de uma conversa que a gente está tendo com o senhor? Não importa que eu tenha pouca evolução. Não importa que eu sou apenas um recém-desencarnado. Eu só não quero que as pessoas cometam os erros da vida. Porque a vida é feita de erros e acertos. Errar é humano. Virou clichê essa palavra, sabia? Que as pessoas sabem que estão erradas, mas fazem o errado igual. Tenta buscar o caminho reto. Buscar os caminhos certos. Fazer o certo. Porque a vida não acaba. A vida acaba na matéria. Mas continua no outro plano. Eu não quero que ninguém vá para aquele lugar escuro. É muito ruim lá. Nossa. Seu Exu, o senhor gosta de ser chamado de Exu? Seu Tata Caveia. O senhor quer ter a dignidade no futuro de subir vários degraus nessa falange? É sim, é, é. Pra ajudar cada vez mais quem precisa, né? Eu como quero. Dizer, né? Quem paga, né? Como? Quem merece, recebe, né? Como quem que é? Quem deve, paga, quem recebe. Uhum. Quem deve, paga, quem merece, recebe? É, sim, esse é meu lema de trabalho, né? Claro. Eu quero fazer uma experiência nesse momento junto com o senhor. O senhor vai contar para mim as impressões que o senhor está tendo e as impressões que o senhor vai ter durante e as impressões que o senhor vai ter depois, uma hora que eu terminar de fazer essa experiência. Vamos lá? Tentamos, né? Vamos tentar. Eu vou fazer uma oração. E aí o senhor faz a oração junto comigo. Daí depois o senhor vai contar pra gente que efeito essa oração teve no ambiente onde o senhor está. Ele é bonzinho, ele quer me ajudar. Não, eu quero me ajudar e daí colher um conhecimento com o senhor. Yeah. É, o senhor já tá desencarnado, é a gente que tá encarnado que precisa de ajuda. Mas nós também precisamos de ajuda. É. Sim, é, precisamos sim, é. O senhor acha que, às vezes, a pessoa que precisa de ajuda, só de ela admitir que precisa de ajuda, ela já deu um passo em direção ao refazimento? É, sim, é. O reconhecimento, né? Não deu orgulho, né? De reconhecer que precisa, né? É o maior mal do ser humano hoje, é o orgulho, né? Como que é? O orgulho é o quê? É o maior mal do ser humano, é o orgulho, meu. Soberba. Falta de humildade. Tá certo, graças a Deus. Então eu vou fazer aqui uma oração de iluminação pra gente, pra mim... Para o senhor aí, o senhor me acompanha no seu mental, repetindo no seu coração as palavras que eu falo, e as pessoas que estão em casa também, e os espíritos que estão com as pessoas que estão em casa também, tá bom? E daí depois o senhor vai prestando atenção no que acontece aí, para o senhor me contar depois. Então vamos lá. Senhor, se no mundo que me cerca não puder enxugar uma lágrima, não conseguir dizer uma palavra de conforto, fazer alguém sorrir de verdade, ó Deus, se eu não souber ser justo, humilde, atencioso e promotor da esperança na terra, se não puder lutar contra as injustiças, agir com dignidade, deixar de me irritar com as pequenas coisas, compreender que os outros também têm suas limitações. Senhor, se eu não souber aceitar a tua vontade acima da minha própria vontade, então não permita que eu condene as guerras e ore pela paz. Não aceita a oferta que eu te oferecer, nem escute os meus constantes pedidos de socorro. Mas, quando vier te pedir perdão, ó Deus, perdoa-me por inteiro e lava meu coração no sangue da nova e eterna aliança contigo, por meio de Jesus, teu Filho amado. Ilumina, Senhor, a minha inteligência e a minha vontade. Ó Deus, dai-me força de vontade para que eu possa viver na tua presença todas as horas do dia e todos os dias da minha vida. Amém. Graças a Deus. E agora, como é que foi? Você falou tudo aquilo nessa oração, que é o princípio da Umbanda, humildade. Que as pessoas têm humildade. E como eu disse para o Senhor, não usar o nome de Deus como desculpa para os seus erros. Isso mesmo. O filho que se ajoelha aos pés do seu pai e pede perdão, o pai não recusa o perdão. É, eu fiquei muito emocionado, é uma oração muito bonita. Como é que foi a sua experiência no mundo, aí no mundo astral? O senhor viu alguma coisa? Aconteceu alguma luz? Caiu alguma coisa? Como é que foi? Não aconteceu nada? Me ajudou assim até um pouco do passado, né? Que eu tenho que desprender um pouco do meu passado, né? Eu tenho que esquecer que fui um desencarnado, sabe? Eu tenho que esquecer assim que um dia fui mal. Esquecer que aquilo não é mais eu, que hoje eu sou outra, né? Esse é o Tata Caveira. Daqui uns 2, 3 anos o senhor já vai estar tá bem forte, né? Já passei pra permitir, né? E com muito esforço da minha parte também, que não é só ela querer, eu tenho que fazer a minha parte, né? Que coisa boa. E daí o senhor volta e conta pra gente como que o senhor passou e quanto foi importante o esforço na sua vida e na sua caminhada. Não é fácil não, né? Não é fácil não. Por isso que eu digo pra vocês que estão encarnados, né? Cuida bem o que fazem, né? Porque o corpo morre, o espírito não, né? Não pensa vocês só porque dizem que tem fé em Deus, que vocês vão pro céu, não. Eu dizia que tinha fé em Deus, que acreditava em Deus, né? Mas não fui pro céu, não. O senhor dizia, enquanto encarnado, que acreditava em Deus, mas daí o senhor não foi para o céu, o senhor foi para onde? Aquele lugar escuro, né? Um lugar bem escuro, homem. Escuro. Fedorento. Lugar fedorento. De mau cheiro. Lugar de lamaçal. Claro. De vez em quando, vinha uma pessoa iluminada fazer a visita pra gente, né? E tentar convencer a gente que lá não era bom. Muitos não queriam ir. Só que eu fugi de lá, né? Vinha gente fazer visita e muitos não queriam ir e o senhor fugiu de lá. É, fugi. Porque a minha rebeldia eu carreguei comigo depois de desencarnado, né? Eu nunca fui de obedecer ninguém, entende? O senhor nunca foi do quê? De obedecer ninguém. Uhum. A minha palavra bastava. Fazer o que eu queria e pronto. Aí vinha aquelas pessoas todas de branco lá querer dar doutrina pra gente, né? Queria ensinar com palavras bonitas e me irritava com aquilo. Aí um dia quando abri o portal pra ele chegar, eu peguei e escapei. Aí me arrependi do que eu podia fazer, né? Já tava feito mesmo. Se arrependeu? Aí eu não queria voltar pro lugar escuro, onde eu comecei a ficar de obsessão nas pessoas, né? Até que sim, lá, falar com o Lu, que não queria mais ficar assim, que ele me ajudasse a me encaminhar para algum campo de origem, né? Onde Dona Pita veio e se predispôs a me ajudar. Aí me deu ordens e me deu regras. Que se o senhor quer, vai ter que ser assim. Se não quiser, eu não posso fazer nada, né? Então tive que reconhecer e aceitar, né? Uhum. Foi... Podia ter sido evitado. Podia ter sido o quê? Evitado tudo isso se eu fosse mais humilde, né? Se eu colocar as pessoas de branco viessem da doutrina e palestra pra gente, né? Uhum. Saber que eles dão palestra. É? Dão palestra de um bom viver, né? Mas só que eles falam muito manso, falavam muito manso, assim, eu não gostava daquilo, né? Ah, era muito paz e amor que o coração só me ligava. Ai, nem os meninos aí não estão aguentando, seu tata. Mas é verdade, não estou mentindo. Sim, claro, não, a gente entende. Eu me irritava aquilo, né? Aí eu peguei e fugi porque eu era orgulhoso. Eu achava que eu conseguiria sozinho, né? Não consegui. Claro. Ninguém consegue nada sozinho, sabia? Ninguém o quê? Ninguém consegue nada sozinho, né? Nossa. Ninguém é autossuficiente. É, realmente faz sentido. Até pra comer o pão que tu come, tu precisa do padeiro, né? É. E por mais que tu saiba fazer pão, tu precisa do trigo, né? Uhum. Por mais que tu saiba plantar o trigo, né? Tu precisa da terra e tu não sabe fazer terra. Não. A terra quem fez foi Deus, né? Então de algo que precisa que é Deus, né? É. Quem? Ninguém pode fazer nada sozinho. Ninguém pode fazer nada sozinho, né? Não. Lá no lugar escuro que o senhor foi, o senhor já viu algum bicho assim, bem feio, assim, tipo o que a gente chama assim de demônio? É assim, ó, pra mim demônio, primeiro eu vou falar o que eu pensava, depois o que eu vi. Pode ser. Quando eu tava lá, pra mim o demônio é aquelas pessoas de branco que me incomodar. Eu tinha raiva. Aí depois eu via que os demônios eram os espíritos revoltados. Tinha uns que tinham assim, ó, queriam ir e voltar, entende? Só pra fazer maldade na terra. Com espírito de vingança, com espírito de raiva, iam pra se vingar dos que eles não puderam fazer nada. Mas assim, bicho, com sete cabeças não vi nenhum, não. Claro, claro. Então, antes de morrer, o senhor tinha alguma religião? A minha minha religião era a minha lei. A minha palavra era a minha religião. Eu falava que a minha religião era Deus. A desculpa por uma religião é. Já que não ia em lugar nenhum, dá você desculpa. Minha religião é Deus. Claro. Viu como não se pode dizer o nome de Deus em vão? É. Termina mal. É, vai lá pro lugar escuro, é. Se a pessoa for meio revoltada, não vai gostar daquelas pessoas de branco. Claro, claro. Mas qual o conselho que o senhor dá, assim, para quem hoje teme o demônio enquanto está encarnado? Em vez de temer o demônio, tenha fé em Deus. Porque ter medo, como eu falei com o senhor, ter medo falta de fé, ter medo não ter coragem. Quem tem coragem e tem fé tem tudo, né? Como é que o senhor falou? No lugar de ter medo, tem que ter coragem? E fé, né? E fé. É. O senhor tem fé hoje na Dona Padilha? Hoje eu tenho fé, sabe em quem? Uhum. Hoje eu tenho fé em mim. Porque nem eu tinha fé. Eu não acreditava em mim mesmo. Hoje eu acredito que eu tenho capacidade de entender e compreender que eu não sou sozinho. Que eu preciso de alguém. Preciso da Dona Padilha e preciso do Sagrado. Então hoje eu boto fé em mim mesmo. Acredita em mim mesmo. Se todo mundo passar a acreditar primeiramente em si, as coisas correm melhor. Uhum. Hoje, o senhor acredita que tem muito espírito na situação que o senhor estava antes? Bastante. Que situação é essa? A fase que eu tava na revolta do orgulho, não reconhecer o que é bom, achar que o que é bom é aquilo que tu pensa que é bom, que nem sempre o que pensa que é bom é bom. Uhum. Sabe o menino que eu tô trabalhando, o menino que eu tô acompanhado? Sim. Ele tem vício do cigarro. Ai. Isso é errado, sabia? É o quê? É errado o vício. Uhum. Depois que desencarna, o espírito busca o vício. É difícil pro espírito se acostumar no começo da falta do vício. Nossa. É verdade. Uhum. O senhor disse que tem muito espírito na mesma situação que o senhor estava e o senhor conseguiu sair de lá fugindo. É. Mas hoje o senhor vê que tem outro jeito de sair de lá. O senhor pode ensinar um espírito que está ouvindo a gente como que ele faz para chegar no ponto de entrar para uma falange de Exu? Oh, como é que eu vou ensinar para o senhor? Porque quem vai escutar isso não é espírito, é o carnado, né? Não, tem espírito, às vezes, obsediando o carnado e ele escuta também. É. É. Então, assim, ó, fala pra esse espírito deixar a raiva e o rancor de lado e reconhecer que precisa. Reconhecer que precisa de ajuda. Reconhecer que tá errado. Eu reconheci que não tinha mais pra onde ir. Não tinha mais o que fazer. Tava tudo errado onde eu tava. Não queria voltar pro lugar escuro. Mas tava atrapalhando as pessoas. E não tava ganhando nada com aquilo. Peguei safada cômulo. Que eu precisava de alguma coisa, de alguma orientação. O Mulo chamou Dona Maria Padilha. E Padilha conversou comigo e botou as condições dela. Eu, por obrigação, aceitei, né? Não tinha outra alternativa. Ou aceitava as condições de Dona Padilha, ou continuaria sofrendo dores e lamentos. Nossa. Seu Tatá, e se o obsessor que tá ouvindo a gente disser assim, não, mas você fala isso porque você não sabe a maldade que ele fez pra mim e eu quero fazer ele pagar até o último centavo. É difícil assim, ó. O obsessor que tem que reconhecer, né? O obsessor que tem que passar uma peneira em tudo que tá sendo feito e ver o que está valendo a pena mesmo. O que que o obsessor tá ganhando em estragar aquela vida? Né? O que que ele tá ganhando? Porque vamos supor assim, ó. Ele tá trabalhando a vida de alguém. Mas esse alguém tem um outro alguém. Mas não é só esse alguém que ele tá prejudicando. Tá prejudicando inocente junto, né? Inocente? O obsessor tá prejudicando inocente junto. Não é assim? Não fez o pedido dele. Não entendi. Ô, seu Tata Caveira, o inocente, o obsessor tem que entender que ele tá prejudicando inocente junto? É. Que às vezes ele vem com um espírito de vingança pra se vingar daquele que fez mal pra ele. Aí se vingando daquele, todos aqueles que cercam a vítima do obsessor também vão sofrer junto. E esse que sofre não tem culpa. Entendi. Nossa. Mas assim... O que que é? Assim, se o senhor escutasse algum espírito falando isso e o senhor fosse obsessor, que atitude o senhor tomaria depois de ouvir isso? O espírito pensa... O obsessor também tem pensamento. O obsessor tem o senso do certo e do errado. Ele que reflita se vale a pena ou não. Eu fui obsessor. Não quero voltar a ser. Porque hoje está bem melhor. A dor e o lamento está bem mais fraco. O obsessor seria como se fosse um usuário de droga. Que naquele momento que usa droga, tá aquele momento de relacionamento, de bem-estar. Mas depois que passou o efeito, vem uma tristeza, uma angústia e um lamento. Uma tristeza, uma angústia e um lamento. É. Aí ele precisa novamente vir prejudicar alguém pra suprir aquele lamento que ele tem. Porque a tristeza, a dor do outro, torna ele feliz, torna ele forte. Mas se ele fosse bem forte, a tristeza não voltaria. E hoje eu digo pro obsessor, eu não tenho mais tristeza e lamento. Eu tenho alegria e satisfação de ajudar quem precisa. Seu Tata Caveira, graças a Deus. E o senhor acredita que o obsessor que fica obstinado em fazer o mal por outro, mesmo que ele consiga, ele deixa de trabalhar na própria evolução? Deixa. Deixa porque não, assim, ó. Não acredita nele próprio, né? Porque o obsessor sabe que tá errado, mas ele gosta do erro. Ai. O erro faz... O erro até o quê? O dia... O erro faz bem pra ele, como eu disse pro senhor, assim seria uma satisfação. Uhum. Até o dia que ele reconhecer e assumir que precisa mudar, precisa seguir um novo rumo. E tem tantas alternativas hoje pra buscar a minha evolução, né? Uhum. E dá uma alternativa. E procure, sim, uma mesa branca. Busque oração. peça uma missa, uma vela, um centro de Umbanda, ou um guia mais evoluído e acompanhe aquele guia. Se o espírito que está ouvindo agora quiser ir até o senhor para o senhor ensinar mais coisa desse assunto, ele consegue como? Ele vem que eu falo para ele falar com a Padilha. Porque a Padilha é uma flor de mulher. Fala mais da Padilha. Ah, é uma flor de mulher. Ela é uma flor sedosa, suave e cheirosa. Eu não falo sedosa e cheirosa pelo tato e pelo olfato, e sim pelo axé que ela carrega. Uhum. Só que toda flor tem seus espinhos. Ela sabe perfumar, mas também sabe furar, se precisa, né? É. O senhor está querendo dizer que todo espírito que procura a mudança íntima, que procura a felicidade, tem que ter disciplina também? É, disciplina, essa palavra muito bonita, é. Disciplina, tem que ser disciplinado, educado, sabe respeitar a hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É, realmente, tá certo, então. Então, que mensagem que o senhor passa agora, fala assim, para quem tá na droga hoje em dia e tá dizendo assim que não consegue parar? Se a pessoa fala que não consegue parar, já tá profetizando a derrota, né? A palavra tem poder, né? Uhum. Então, ao invés de dizer não consigo parar, diga assim, eu vou parar. Profetiza a vitória. Profetiza a vitória. É. Claro. E aí depois... E estão sendo obsediados. Como que é? Estão sendo... Todos que estão sendo obsediados. Todos que sentem um obsessor na sua volta. Ou até mesmo os drogados. Se parar pelo menos uma vez por dia. E ler o Salmo 91 com bastante fé. Muita vitória pode acontecer. Isso daí alguém tá soprando ou o senhor já sabia de antes? Como é? Essa informação do Salmo 91, o senhor tá alguém tá falando pro senhor ou o senhor já sabia? É a Padilha, é. A Padilha tá falando pra me falar. Lá no Pombagira. Salve, dona Padilha. Graças a Deus. Ela tá muito feliz com a sua atuação, né? É, sim, é. Tá muito orgulhosa, né? O senhor tava um pouco... O senhor tava um pouco apreensivo hoje, antes do trabalho? Não, porque a Padilha falou que se eu não soubesse responder, ela falava pra eu falar. Claro, claro. E ela fala... Como que é? Quem tava apreensivo era meu menino, né? Uhum. Ele que tava com medo, porque assim, ó, ele sabe que eu, como diz assim, que eu não sou isso ainda, né? Uhum. E, ah, os humanos vão falar mal. Claro. Mas assim, ó, deixa os outros falar, né? Ele é médium, ele é aparelho de trabalho, né? Nada acontece nesse corpo. Uhum. Se o grande da coroa passar, isso a Padilha não permitir, né? Se ela permite que eu cego, porque assim, ó, hoje na Umbanda, eles não acreditam muito em obsessor. É que Umba, né? Que eles chamam, né? Uhum. Acho que obsessor é só assim nas mesas brancas, né? Do espiritualismo, né? Uhum. Mas obsessor tem toda parte, né? Uhum. É um bando de ajuda, preciso. Seu Tata, o pai Alessio da Oxum, ele já é um dirigente de uma casa, certo? É, sim, é. E o senhor está dizendo que. O senhor está dizendo que a cultura aí no sul é que normalmente um dirigente de uma casa não se presta a incorporar um Egum ou um espírito que recém-entrada para uma falange de Exu. Porque eles já somos negativos. Porque o quê? Nós somos negativos. Que vocês são negativos? É assim que nós somos negativos. Tá, mas a mediunidade não vai fechar por causa disso. Assim que homem. Assim, olha, essa coisa que você tá falando deu problema. Ah, entendi. É. Seu Tata, por que que as pessoas pensam mal de incorporar um espírito como o senhor? Falta de conhecimento, às vezes, sabia? Achar que a Umbanda e o Exu é só incorporar aquilo que é taxado como certo, caboclo, preto velho e Exu. Mas falta estudar que o Exu não desencarnou como Exu. Primeiro passou por uma transição de evolução para chegar a ser Exu. Claro, e o aparelho mediúnico é uma ferramenta de trabalho que o alto, né, proporcionou à pessoa. Então, o senhor acha que o médium ele deve receber qualquer espírito no aparelho dele? Qualquer espírito, não, aquele espírito que é permitido pelo grande da coroa. Pelo chefe da cabeça, primeiramente. Pelo chefe da esquerda. Pede pra ele assim fazer o parado um pouco, que eu vou fazer um negócio. Tá certo. Ô, Seu homem. Caveira, Ó. seu Tata Caveira, eu vou já terminamos aqui o nosso diálogo. Só passa uma mensagem final pra gente. A humildade não machuca. A humildade não se vende. A humildade não se compra. Ser humilde não dói. Não custa, às vezes, escutar o mais novo. Não custa, às vezes, aceitar o novo. Porque tem uma palavra que diz assim, desde que tudo novo se fez, o velho se fez novo. Então renova a cada dia, a cada amanhecer, os teus pensamentos. Abre teus pensamentos. Porque é novo. Porque às vezes o novo vem para trazer o bem. Sempre. Sempre. Sempre. Tá certo, então. Bom, como dizia o caboclo das sete encruzilhadas, assim como Maria acolhe em seus braços o filho, a tenda de Umbanda acolherá aos que a ela recorrerem nas horas de aflição. Todas as entidades serão ouvidas e nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais. E ensinaremos aqueles que souberem menos, e a nenhum viraremos as costas e nem diremos não, pois esta é a vontade do Pai. É assim, é. É bem assim, é homem. Laro Exu. Aqueles que batem no peito para dizer um bandista, que refém as palavras que o senhor acabou de dizer. Foi um obsessor. Hoje sou um Egum. Não foi virado as costas para mim por eu ser um Egum. Apenas aquela que sabe mais está me ensinando. graças a Deus. Tá certo então, seu Egum, seu Exu. Que Deus abençoe a sua caminhada. Como que é? Vou cantar um ponto bem pequenininho, tá? Por favor. É osso, é osso que eu vi no seu caixão. É osso que eu vi no seu caixão. Tata Caveira é só osso, mas ele é um Exu bom. Nossa, muito bonito. Vamos ver se eu aprendi. É osso que eu vi no seu caixão. É osso que eu vi no seu caixão. Tata Caveira é só osso, mas ele é um Exu bom. Tata Caveira é só osso, mas ele é um Exu bom. Realmente um ponto muito bonito. Esse é um... É, não precisa ser muito grande, né? É muito bonito. Às vezes, o mais pequeno é o mais bonito. As pequenas coisas fazem grandes diferenças, né? Total. É. Sabia assim, homem, ó. O meu menino, ele só fez esse chamado pro senhor porque ele tem um pequeno muito grande pelo senhor, sabia? Graças a Deus e eu por ele. E assim, ó. O meu menino, ele tá doentado. Na noite que passou, ele foi parar naquela casa do burro branco. Oh, meu pai. Não foi assim, mulher. Levaram ele quase morto pra lá, sabia? Que isso? É, sim, ele não tá muito bem hoje, não. Uhum. Mas não negou de estar aqui. Confiou. Lembra aquilo que eu falei pro senhor? Ele não teve medo. É. Ele confiou e teve fé. E tá aqui incorporado. Primeiro com seu tiriri, agora com eu. É. Uhum. Pra participar. Porque palavra não se escreve, palavra se fala. E o meu menino é do tempo assim, ó, que a palavra vale mais que um papel assinado. Esse, tá. O senhor ficou orgulhoso dele? É, muito bom menino. É, sim, muito bom menino. Eu vou aliviar toda a dor dele agora quando eu for embora, né? Tá certo. Fico muito feliz e muito agradecido, tá bom? O senhor quer cantar um outro ponto antes de partir? Vou cantar. Perambulava pelas ruas, já sem saber o que fazer. Procurava na noite uma solução pra tanta dor, sofrimento, solidão. Então eu clamei ao povo da rua que me enviaste no momento alguma ajuda, pois eu já não tinha forças pra continuar. Quando me virei, vi uma mulher na beira da estrada. Trazia uma rosa em sua mão, um feitiço no olhar. Naquela bela noite de luar, vislumbrei sua dança, sua saia a rodar. Eu me aproximei e lhe perguntei o que fazia na estrada. Ela respondeu, moço, sou rainha, vim lhe ajudar. Sou Maria Padilha, salve Maria Padilha, salve Maria Padilha. Salve Maria Padilha, salve Maria Padilha. Quando precisei, ô Pombagira, você veio me ajudar. Deste um outro rumo em minha vida, e hoje eu venho te louvar. Salve Maria Padilha. Salve Dona Pombagira, Maria Padilha, graças a Deus. Tá certo, então, seu Tatá. É, que Deus abençoe e muito obrigado por esse trabalho que o senhor realizou com a gente hoje. É sim. Eu bem agradeço, né? Gostei, sabia? Gostei. Gostou? É, gostei, porque o senhor fez oração pra mim, é, gostei. Oh. Me ensinou pra gostei. Sabia, homem, que até pelo Exu se faz oração. Fiquei muito feliz. Em vez de vocês só pedir para Exu fazer as coisas para vocês, faz uma oração pro Exu. Peçam luz pro Exu. Peçam pro sagrado dar luz pro Exu, em vez de só pedir pro Exu fazer isso, pro Exu trazer aquilo. Pega um tempinho do seu dia e faça uma prece para Exu, em prol do Exu, não em prol de vocês. Né? Claro, claro. Tá certo. Reza pelos aqueles irmãos que estão sem evolução, pelos aqueles irmãos que estão sem luz, que são todos irmãos, né, homem? Claro, todos irmãos. Pedindo orientação, aquele espírito tá escuro, que traga luz para quem tá na escuridão. Que das trevas se faça luz, né? É. Esse é o senhor. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Fiquei muito feliz de ter conhecido o senhor, viu? Esse é. Também gostei. Que eu pude falar bastante coisa hoje, né? Gostei. Graças a Deus. Então, o senhor fique com a força da Dona Padilha, com a força da falange do Tata Caveira. E quando a gente tiver a oportunidade de novo no futuro, se Deus permitir, vamos falar com o senhor novamente. Eu quero mesmo, gostei. Tá muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Amém. Para o Exu. Para com ele agora, meu. Ok. Pode ir. Agora sim, parado. Conversa com ele. Parado. É, para com ele. Ok. Fala tchau, não seja mal educado, né? É. Ô, Jefferson, ele vai ficar na Terra, tá? Ah, ele vai? Tá certo, então. Olha, agradeça ao Pai Alessio da Oxum por mim, viu? Por todo o esforço. Obrigado a todos vocês aí. Obrigado a todos vocês aí que estiveram trabalhando nos bastidores para que isso acontecesse. E eu agradeço a Dona Padilha também pela oportunidade que ela deu de ter falado tanto com o seu Tiriri quanto com o senhor Egum da linha de senhor Tata Caveira. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Tchau. Dona Padilha que pegou e falou, então deixa o Egum vir. O Egum de Tata Caveira. O que é, para quem não entende esta palavra, Egum? Egum é um desencarnado que está numa fase transitória para uma evolução espiritual. Egum não é Kiumba. Falou Pandê? Uhum. Egum apenas é um espírito desencarnado que quer sim buscar uma evolução para o seu espírito e para as pessoas que o procuram.